Não é fácil não pensar em você. Não é fácil. Estranho não te contar meus planos, não te encontrar. Todo dia de manhã, enquanto tomo meu café amargo, e ainda boto fé de um dia te ter ao meu lado. Na verdade, eu preciso aprender. Não é fácil, não é fácil. Onde você anda, onde está você? Toda vez que saio, me preparo pra talvez te ver. Na verdade, eu preciso esquecer. Não é fácil, não é fácil. De um dia te ter a meu lado. Oh, que eu faço, o que posso fazer? Não é fácil, não é fácil. Se você quisesse ia ser tão legal. Acho que eu seria mais feliz do que qualquer mortal. Na verdade, não consigo esquecer. Não é fácil, estranho.